7. Saudando também os amigos de Palotina, Paraná. Alô, galera da Palotina FM 87,9, meu amigo Alisson Costiche. E também o pessoal de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, que passa a nos acompanhar pela Bom Lugar FM 104,9. Muitíssimo obrigado, pessoal. Participem. 89-999-92-7022 é o nosso Bodegazap, tá bom? Em homenagem ao Dia Mundial do Rock, que foi no último dia 13, eu vou começar a bodega de hoje trazendo o Rock do Jack com o Genival Lacerda. Depois, para fechar a sequência, eu trago Roberto Vilar, Aventureiro Garimpeiro e Desejo de Menina Vem Pra Mim. Três carimbadas para começar, e muito bem, a minha, sua, nossa bodega do Marinho, aumente o volume. Chaga de Mané Valentim, eu quero rock do Jack, mas rock do Jack nordestino. Mr. Fivuca, Monsieur Dominguinho, tenha bondade com os dois fores. Vamos começar. Um, dois. Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. rádio, mas sempre com a melhor playlist, né? Bom, agora, meus amigos, eu vou trazer aqui para vocês o quadro do Love of the Air, o espaço do coração, com a voz de veludo do rádio, Armênio Carvalhais. Eu acho que esse cara tem algum problema na garganta, porque ele não consegue falar alto. Ele deve ir aí numa fonda. Eu vou pagar uma fonda para essa figura aí, mas se você está numa situação de desespero, está prestes a ficar para a titia, está em busca aí de desencalhar, então siga na audiência, porque o Love of the Air é o espaço perfeito para você. Vem chegando o Armênio Carvalhais na sua bodega do Maguila. Love is in the air, everywhere I go around. Love is in the air, o espaço do coração, com Armênio Carvalhais. Que fala Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio brasileiro. Estamos começando mais um Love is in the Air, o espaço do coração, onde o amor nunca sai de moda. Rádio Dourada FM 105.1. Cordeiro Joias, qualidade em joias, relógios e serviços, informa a hora certa. 13 horas e 20 minutos. Compre em Cordeiro Joias. Compre em Cordeiro Joias. Quando você pensar em alianças, anéis solitários, correntes em ouro masculina e feminina, anéis de formatura, você vai lembrar. Compre em Cordeiro Joias. Cordeiro Joias tem os menores preços e o atendimento que você merece. Vá ao Cordeiro Joias e confira. Agora vou estalar os meus dedos. Você vai acordar e continuar a pensar. Compre em Cordeiro Joias. Compre em Cordeiro Joias. Cordeiro Joias. Presente onde existe amor. Avenida Fonsupena 192. Itumbiara. Fone 3431-0656. Covel Agropecuária e Supermercado traz para você uma mega promoção. Confira só: sabão em pó Tokyo 800 gramas, R$ 8,99. Arroz Tio Jorge 5 quilos, R$ 22,99. Feijão Grão Dourado, R$ 7,25. Café Tijucano 500 gramas, R$ 18,50. Papel higiênico 60 metros Bianco Neutro 4 rolos, R$ 4,70. Flocão Milho Cinha 500 gramas, R$ 2,10. Óleo de soja Cinha, R$ 5,99. Doce de leite Triângulo 300 gramas, R$ 3,80. Coxa e sobrecoxa Quality, R$ 7,75 quilo. Frango congelado, R$ 7,99 quilo. Detergente Estrela 500 ml, R$ 1,85. Lande Aço Assolã, R$ 1,55. Ofertas válidas até neste domingo, dia 23, ou enquanto durarem os estoques. Copel Agropecuária e Supermercado, Praça Três Poderes, no centro de Cachoeira Dourada, Goiás. Mega promoção todos os dias. É no Gás e Mercearia Avenida. Confira só as grandes ofertas. Macarrão instantâneo Tio Jorge, R$ 1,49. Café rancheiro 500 gramas tradicional extra forte, R$ 19,99. Rosquinha rancheiro 600 gramas, R$ 6,99. Frango a passarinho Sadia congelado, R$ 16,99 o quilo. Feijão garotinho, R$ 8,99. Flocão Cinha 500 gramas, R$ 2,79. Wafer rancheiro sabores, R$ 1,99. Skinny clássico, R$ 2,50. Gás de cozinha P13, R$ 98 no Pix ou no preço à vista. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Gás e Mercearia Avenida, Avenida Goiás, 1495, Setor Nordeste. Disque entregas 3434-1532. WhatsApp 64 99660-1532. Na direção de Adebaine. Para tudo o que você está fazendo. A Hygienic Master está com uma mega promoção. Você não pode perder. Nós trabalhamos com lavagem de estofados a seco, estética automotiva, dedetização e muito mais. Hygienic Master. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 64 99985-9707. 64 99985-9707. e navegue à vontade com a melhor internet da região. É só ligar 64-3434-1001 ou chamar nos telefones e o WhatsApp 64-99662-9999 ou 64-99200-5692. PVNet, a internet que te mantém sempre on. Avenida Goiás, 694, Centro, ao lado do Salão da Dalvinha. Agora em Cachoeira Dourada, Áudio Love. Mensagens personalizadas direto no WhatsApp do seu amor. Mensagens para casal, para amigos, para aniversário e mensagens para comemorações. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 64-99667-8031. Áudio Love. Em Itumbiá, você encontra loja estilo country. Calças femininas cortadas e tradicionais, masculinas tradicional e carpinteiro. Botas, botinas, camisas, camisetas, cintos e chapéus. Você pode comprar tudo parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito. Estilo Country, uma loja country completa para você. Rua Jorge Simões de Lima, antiga Rua 6, esquina com Antônio Teixeira. Próxima à Escola Félix de Almeida, bairro Santos Dumont, Itumbiara. WhatsApp 64-99222-4355. Engetec Instalações Elétricas, venda e instalação de energia solar. A primeira a montar uma usina de grande porte em Cachoeira Dourada. Venda e instalação de sistema monitoramento de câmara de segurança. Instalação e manutenção de ar-condicionado conforme padrões garantida do fabricante. Engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho registrado no CREA. Responsável pela empresa. Instalações elétricas residenciais, comerciais e industrial. Montagem de painéis. Manutenção em bomba de pulso artesiano. Manutenção em resfriador de leite. Venda e montagem de interfones e portão eletrônico. Instalação de fibra ótica. Prestação de serviço em todas as regiões, inclusive na usina SJZ. Manutenção em câmaras frias. Engetec Instalações Elétricas. É na Avenida Belo Horizonte, número 151. Telefone 3434-1948 ou 9999-5783. Engetec Instalações Elétricas. Engenheiro responsável, Wesley Rodrigues Silva. Alô, Cachoeira Dourada e região, acabou o seu gás? Conte com a distribuidora de gás Santos. Tem o melhor preço da cidade e rapidez que você precisa. Peça o seu gás 3434-1922, a entrega mais rápida da cidade. Para facilitar o pagamento, trabalhamos com cartões de crédito. O gás top da cidade, com preço super especial. Faça seu pedido. Telefone 3434-1922. É na Rua 30, Setor Sudoeste. Antigo Gás Fonseca. Agora é Gás Santos. O gás mais rápido da cidade. Telefone 3434-1922. Ligou, chegou. Essa é a sua rádio. Dourada FM. O pior programa do rádio está de volta. Fozinha com a Mega Galhães. Programa Novas e Meia no Espaço do Coração com a voz de garoto, a Mega Galhães. Estou falando ao pé do seu ouvido, então não tenha receio de aumentar o volume do seu rádio, porque a minha voz é baixinha, mas é como se eu estivesse cochichando, como dizem os jovens hoje, fazendo um ASMR no seu rádio. E vamos agora a mais uma cartinha, uma história muito bonita. Eu li a carta antes de entrar no ar e verti lágrimas, porque realmente é uma história muito bonita. Uma verdadeira love story, uma história de amor aqui no programa Love is the Air. A ouvinte que nos escreve se chama Glenn Maura, da cidade de Abacate com Leite do Oeste. Armênio, tudo começou no dia em que o gás da minha casa secou. Eu estava desesperada, pois já era tarde da noite e precisava terminar de fazer a janta. Comecei a ligar para todos os números que estavam nos calendários da minha geladeira. Todos estavam fechados. Eu estava à beira de um ataque de nervos. Então, resolvi ligar para o último número que aparecia no ímã de geladeira. E uma voz grave e grossa me atendeu, grave e grossa, assim como

Pensou em serviços mecânicos? Em Cachoeira Dourada tem Carreto. Serviços de montagem e manutenção em máquinas pesadas, agrícolas e veículos leves. Os melhores serviços mecânicos com a qualidade e garantia que seu veículo merece. Carreto. Nesse sim você pode confiar. Carreto Serviços de Montagem e Manutenção em Máquinas Pesadas, Agrícolas e Veículos Leves. GO 206, esquina com a rua 19B. Aceita todos os cartões. Disque Mecânica e WhatsApp. 64 99664-6664. Carreto. Serviços de montagem e manutenção em máquinas pesadas, agrícolas e veículos leves. Na direção de Valdeci Carreto. Você gosta de unhas bonitas e bem feitas? Então agende um horário com a Nai Manicure Pedicure, que vai cuidar das suas mãos e dos seus pés, deixando suas unhas maravilhosas. Nai Manicure Pedicure, atendimento em domicílio. É só agendar seu horário no telefone WhatsApp 64 98414-2651. Nai Manicure Pedicure. Quer aprender a tocar violão, viola, guitarra, contrabaixo, violino, teclado, bateria ou ter aula de canto? Venha para Estúdio Longo Escola de Música. Aulas personalizadas ao gosto do aluno. Aulas individuais com professores especializados. Estúdio Longo Escola de Música. A escola que faz seu ritmo. Venha para Longo. Avenida Antônio Venâncio, ao lado do terminal rodoviário. Telefone WhatsApp 629-9267-7961. Na direção de David. Em Cachoeira Dourada, Goiás, Farmácia Universal. A maior e melhor variedade em medicamentos éticos, genéricos e similares. Na Farmácia Universal, tem farmácia popular. Isso mesmo, na Farmácia Universal, você encontra todos os medicamentos do programa Farmácia Popular. Ainda, completa linha em perfumaria, produtos capilares, fraldas infantil e geriátrica, mamadeiras e acessórios para recém-nascidos, produtos de higiene pessoal, variedade em chinelos de diversas numerações e muito mais. Na hora de enviar sua receita, lembre-se desse nome, Farmácia Universal, com profissionais qualificados nos quais você pode confiar. Farmácia Universal, na rua Osmar José Garcia, com Disque Medicamentos e WhatsApp 64-3434-1090. Farmácia Universal, credibilidade e segurança na hora de enviar sua receita. Faça como a Raíssa Leal, cuide do seu sorriso na Odonto Company. Aqui você encontra o tipo de aparelho perfeito para o seu tratamento. Tem o metálico, o estético e até o invisível. Tudo para arrumar a sua rotina e, claro, deixar o seu sorriso retinho e lindo para o resto da vida. Vá até a clínica e agende já a sua avaliação. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também. Odonto Company Cachoeira Dourada, rua Osmar José Garcia, de frente à Farmácia Universal. Requinte, choperia e panificadora. Abre suas portas todos os dias às 5h30 da manhã. Com os mais saborosos produtos fresquinhos, fabricados diariamente com fabricação própria. São produtos feitos com muito carinho para o seu café da manhã ficar muito mais gostoso. Pães, bolos, roscas, pães de queijo, quitandas, salgados e muito mais. A partir das 11 horas da manhã, delicioso almoço self-service, comida por quilo ou marmitex. Disque Marmitex, 3434-1516. Ainda, variedade em cervejas geladas, refrigerantes, sucos, o mais saboroso chopita e pava geladinho. E no fim de tarde, delicioso espetinho. Transmissão dos principais clássicos do futebol. Requinte, choperia e panificadora. Ambiente climatizado e agradável. Praça Três Poderes, no centro de Cachoeira Dourada, Goiás. Estilo Pet. Aqui seu melhor amigo tem o tratamento que ele precisa. Cuidamos da higiene e bem-estar do seu pet. Com banho, tosa, hidratação, corte de unhas e muito mais. Atendimento com hora marcada. Anote o nosso WhatsApp 64 99330-6590. Estilo Pet. Localizado na Avenida Goiás, quadra 3, lote 11, em Cachoeira Dourada, Goiás. O pior programa do rádio está de volta.

não? Para encerrar, vou trazer o melô da inclusão digital. Olha que beleza. Jogos de Moisés, toda a internet. Uma carimbada lá dos anos 2000 para a gente encerrar com a chave de ouro. A nossa bodega do Aquila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Mega Joias, esta sim faz a diferença, informa a hora certa. 14 horas. Centro, fone 3431-5535, WhatsApp 64 99661-1316. Em Cachoeira Dourada, Goiás, você conta com Analu, materiais elétricos e hidráulicos, ferramentas, parafusos, cabos e acessórios para áudio e vídeo, bombas d'água submersas, pneus para carrinhos de mão e bicicletas, regadores, receptores de TV, suporte para painel de televisor, lâmpadas automotivas, pulverizadores e muito mais. O menor preço, produtos de qualidade boa. consertar ou revisar seu veículo? Automecânica 4 Rodas. Serviços em motores, suspensão, freios, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica, câmbio e muito mais. Automecânica 4 Rodas. Aceita todos os cartões de crédito e débito. Rua Maria Zago Momenté, ao lado do posto Eldorado 2. Fone 3434-0029 ou WhatsApp 649-9661-0832. Automecânica 4 Rodas, na direção de Alex. A mais completa casa de carnes de Cachoeira Dourada é Carnes e Frios Filezão, com a maior e melhor variedade em carnes suínas, bovinas, frangos, frios, produtos de mercearia, bebidas, carvão, tábuas de cortar carne, churrasqueiras, sorvetes e muito mais. Na Carnes e Frios Filezão, você tem bom atendimento, os menores preços e higiene total. Promoções todos os dias. Carnes e Frios Filezão. Fone 3434-1652. Rua 11, Setor Nordeste. Aceita cartão alimentação, BR, Alelo, Visa, Master e Elo. Carnes e Frios Filezão. Na direção de Neilton e Fernanda. Sua janela quebrou? Não precisa de desespero. Em Cachoeira Dourada tem JS Vidraçaria, a mais completa vidraçaria de toda a região, com profissionais qualificados para fazer a instalação de seus vidros com total garantia e perfeição. Serviços de qualidade é na JS Vidraçaria. Vidros comuns, temperados, blindex, espelhos, boxes para banheiros e muito mais. A JS Vidraçaria faz parcelamento nos cartões e cobre qualquer oferta nos preços à vista. JS Vidraçaria. Qualidade dos serviços, bom atendimento e os menores preços. JS Vidraçaria, Rua José Góes, antiga Rua 7, esquina com a Rua 25. Solicite seu orçamento no 64-3434-1536 ou através do WhatsApp 64-98124-5345. JS Vidraçaria, na direção de Valdeci. Sex Shop Doce Desejo, o lugar certo para você encontrar o que vai elevar seu amor às alturas. Lindas lingeries, gels para massagem corporal e eróticos, cosméticos, excitantes, dessensibilizantes, perfumes com feromônio e muitas novidades que vai levar seu relacionamento a um nível superior. Sex Shop Doce Desejo, Rua 15 de Novembro, número 12C, Centro, ao lado da Caixa Econômica Federal, em Itumbiara. Fone 64-3404-2024. WhatsApp 64-98133-4445. Sex Shop Doce Desejo, a arte da sedução. Qualidade em frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais é no Verdurão Balcides. Os menores preços e bom atendimento. Grandes promoções todos os dias. Verdurão Balcides, na Rua 12, próxima à Loja do Povo. Alô, Cachoeira Dourada, Goiás e região. Casa do Campo, a sua mais nova casa tem de tudo. Rações PET, ferramentas, material elétrico, material hidráulico, artigo para pesca e camping, óleos lubrificantes para veículo, pneus para carro e motos, produtos para fazenda. A Casa do Campo, trocamos óleo de veículos leves e não cobramos taxa de mão de obra. Casa do Campo, de tudo para o eletricista, encanadores, pedreiros, vaqueiros e pescadores. Casa do Campo, em Cachoeira Dourada, Goiás. Avenida Francisco Lidon, número 225, no bairro Cerâmica, ao lado do Bar Militão. Casa do Campo, na direção do Admirson Militão. Zap 99660-1873. Te encontro lá. Alô, Cachoeira Dourada, EDC Contabilidade. A segurança que você precisa quando o assunto é contabilidade. Estabelecido há mais de 26 anos em nosso município, EDC Contabilidade conquistou a confiança da maioria das empresas graças à sua competência, inovação e permanente atualização de seus colaboradores, juntamente com a ética e cumprimento às legislações tributárias, fiscal, contábil e trabalhista. Entregue sua contabilidade, EPC, e fique tranquilo. Trabalhamos também com abertura e Nós somos dois garotos.